você abrir meu coração e confessar que não consigo viver sem te amar. Quero sentir o teu calor, ouvir a sua voz. Vou fazer tudo pra conseguir. Eu vou romper as barreiras que existem entre nós. Oh. Pra te amar, meu amor, está seguro em teus braços. Afastar a solidão, entregar para você meu coração. Quero te dar todo meu amor, ficar bem perto de você. Quero viver para sempre e sempre ao teu lado.